Tem orgulho de mim? O rap é em ação. Nós somos negros, sim, de sangue e coração. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Preto é a cor da minha pele, revolucionário. Desde os 15 anos no rap prevalece o respeito que tenho por todo mundo. A burguesia me ataca me chamando de vagabundo. Por quê? Se não sabes eu vou te dizer. O sistema não quer ver os pretos crescer. O racismo é a doença que nos reprime. Muita gente bate palma vendo os pretos no crime. Aí é duro, não dá pra me conformar. Por isso eu tô no hip hop para protestar. Nem tente me calar, eu vou até o fim. Tenho que lutar por meu povo e por mim. Assim, desse jeito que eu estou fazendo, de cada verso que faço não me arrependo. Quem gostar, gostou, quem não gostar que se dane. Eu não posso obrigar a ninguém que me ame. Sou um cara totalmente realista. Minha voz é um problema pro racista. Verso terrorista, sem pinta de artista. Protestando contra o preconceito, é nós na fita. Eu tô na lista dos homens inovadores. Eu sou afro-brasileiro resgatando meus valores. Eu não sou vacilão, não faço papel de otário. Sou negão, preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juninho Lutero. Preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juninho Lutero. Preto revolucionário. Jesus andou na terra pregando a igualdade. E no tempo de Dom Pedro tiraram nossa liberdade. Diante de Deus somos todos iguais. Minha cor não vale menos, nem a sua vale mais. Vai me desculpando se te ofendi o que falo, mas enquanto houver racismo eu não me calo. Me chame de revoltado, me chame do que quiser. O que vem de baixo não me atinge, vem o que vier. Ser negro não é vergonha, ser negro é uma honra. Não é fácil encarar o preconceito que nos afronta. Tô pronto pra guerra, não fujo da luta. Minha dignidade ninguém me furta. Não me acovardo, por isso meto os peitos. Só tô reivindicando o que é meu por direito. Respeito, igualdade, melhoria de vida. Não é simples esmola, nem um prato de comida. Melhores salários, melhores empregos. Nas faculdades se formando mais negros. Fique injuriado com o que acontece. O preconceito no Brasil ainda prevalece. Por falta de oportunidade é que existe traficante, drogado, sequestrador e assaltante. Cansei de ver os negros na lista dos otários. Lutando pela igualdade eu sou preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juninho preto revolucionário, poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juninho Lutero. Preto revolucionário. Se liga na rima, se liga na fita. Hip hop gospel, de Vitória da Conquista. Mandando um som que é da hora. Agora eu chamo aqui pra vocês, DGS, Revolução Sonora. DGS e tal, não me leve a mal. Sangue bom, vou te falar a real. Preconceito não virá, assim que tem que ser. A união tem que prevalecer entre eu e você. Isso pode fazer a diferença no país. Preto e branco e harmonia, todo mundo feliz. Infelizmente o governo ainda não vê assim. Agem sutilmente querendo o nosso fim. Manipulando uma guerra onde o povo só se mata. Eles ficam com tudo e a gente com nada. O que sobra é a droga, o álcool, a pobreza. Violência, criminalidade, velório, tristezas. Lágrimas de mães que choram sem parar. Vendo seus filhos saindo pra roubar, morrer ou matar. Direito de respeito é o que eu exijo. Faça a sua parte, não me chame de bandido. Eu sou aquele que você pode contar. DGS é meu nome, vou dizer pra confirmar. Não sou vacilão, não faço papel de otário. Eu também sou um preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. DGS, preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. DGS, preto revolucionário. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juni DGS, pretos revolucionários. Poeta de rua, artista do gueto. Por dentro e por fora, sou rap, sou preto. Meu pensamento é extraordinário. Juninho Lutero, preto revolucionário. Aí, enquanto houver racismo, a gente não pode se calar, moro? Aí ó, queria mandar um recado pras igrejas evangélicas. Esse é um assunto que deve ser tratado em cima dos púlpitos. Aí, pastores, existe preconceito dentro da igreja, tá incubado. Aí, ó, tem um versículo na Bíblia que fala: Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, o homem dentro da igreja tem feito isso. Vamos refletir, hein? Aí, DGS na fita aí. Paz pra periferia, amor. Pode acreditar. É. A paz do Senhor.